precisa dizer pra nós dar-nos próximo. Molda-nos mesmo, tão com ter feito nesse mundo. Pau, tchau, só ingratidão. Nosso Senhor está a dizer pra nós dar-nos próximo. Molda-nos mesmo, tão com ter feito nesse mundo. Pau, tchau, só ingratidão. Cá vocês bem falam mal de quem conto é de vocês, e então sei citar, tentar aliviar vocês dois. Irmão do minha mão para levantar o chão, para que vou querer pinchar. Agora bota em pé, nosso Senhor quer dizer pra nós dar-nos próximo. Molda-nos mesmo, tanto tem feito nesse mundo. Pra lutar só ingratidão. Pra nós dar-nos próximo. Molda-nos mesmo, tanto tem feito neste mundo. Pra lutar só ingratidão. Já tá bom desse traição, vocês olham essa situação. Bondade tá sem valor, maldade tem que tá mandar. Maminka cresce, irmão, é contra a minha humanidade. Cá vocês dão de pau, é contra nós, irmandade. Meu Senhor tá a dizer, está boa, irmã. Pra nós dar-nos próximo. Molda-nos mesmo, tão com tem feito nesse mundo. Pra lutar só ingratidão. Cá vocês bem falam mal de quem conto é de vocês, e então sem incitar, tentar aliviar vocês dois. Irmão, dá minha mão para levantar o chão, para que vou querer pinchar. Agora bota em pé, nosso Senhor vai dizer para nós dar-nos próximo. Molda-nos mesmo, tão como tem feito neste mundo. Pau, tchau, sou ingratidão.